Tenente, o Rio 9819 ainda confere a guarda de paracóptero? T3153, puxa em catramento. O T3153 aguarde. Serra Lima, pronto, aqui o Serra Lima, decolou 041-1208, controle. Controle 1-208, aqui o Serra Lima. Total 9902, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama a tua 608.95, altímetro no 095. Afirmo. TAM 3153, solo. Coordenação com a equipe de solo após a passagem 727 da Total a cauda. Inicie no 03. Para a passagem total, inicia a 3153. Rio 981 não é o solo? A demora para a cópia é apenas a coordenação, já com coordenamos com o controle na sede RNAB, o mesmo está verificando a possibilidade de junto com o centro Recife. Total 9902, decolagem autorizada 10, 130 graus 069. O Delta, sim, de frequência livre. Tá 9902, decolou 09, 1208, controle. Controle 1208, um bom serviço. Antico Delta confirmando, terminou a gira de manutenção? Antico Delta, torre. O Rio 9811 está pronto para cópia? Rio 9811 autorizado Fortaleza, nível 310. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, cumprindo o perfil da saída Adolfo 1 Alfa. A rota Upper Zulu 19 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5003, frequência do controle 120.8. O Rio 981 no cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Tá 3153, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame Torre 118.95, QNH 10.5. Passaredo 2223, informação em curso agora é a Juliette, mas a única modificação foi o QNH para 10115. Está pronto para a cópia? O passaredo 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10 com primeira curva direita, sai da Arbor, transição Elefa. Após Elefa, direto Ubidude e após direto Vitória da Conquista. Aciona 5013, frequência do controle 120.8. Salvador, bom dia, até 3153, bom dia, era pronto. 3153, a linha decola da 10, 110, 0 grau, 079. A linha decola no 0, tá 3153. Passarei do 2223, somente confirmando após o Bidude, direto Vitória da Conquista. Passarei do 2223, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Rio 9811, coordene com a equipe Sol, chama pronto para táxi. Decolou zona 5, controle 1208. 1208, bom controle agora, obrigado, Torre. Até a próxima, até 3053. Até a próxima, bom dia. Bom dia. Flip 5384, a Juliette confere, aguarde para a cópia. Trip 5384 está pronto para a cópia? Trip 5384, autorizado Maceió, nível 190. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Golf 677. Aciona 5020, frequência do controle 120, decimal 8. Trip 5384, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Foi no Papatango Mike Romeu Sierra? O Mike Fox Sierra, a informação Juliette confere, aguarde para a cópia. Da Rio, táxi em frente, autorizado táxi via Pátio 1, táxi em Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera pronto, chama a torre 18 decimal 95, o altímetro 0015. Bom voo, bom final de semana. Mike Fox Serra, tudo bom? Poderia confirmar só por curiosidade, Teixeira de Freitas fica dentro ou fora da terminal Porto Seguro? Ciente, está pronto para a cópia? O Papatango Mike Fox Serra, autorizado Serra November Tango Fox, Teixeira de Freitas, nível 1900. Decola da pista 17, com primeira curva à direita, saída Coral, onde intercepta Golf 677, Raíra, após cancela e prossegue visual para o destino. Aciona 5012, frequência do controle 120.8. O Mike Fox para se é o cotejamento correto. Confirme o pátio que se encontra o POB. Sente o Mike Fox Sierra para selamento de táxi. Chame Torre 118 decimal 95, QNH 1015. O passaredo 2238, colhendo com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. 18 no ano, autorizado a aliar decolar da 1-0, 1-2-0, grau 08 nós. Vem para o Sol. A gente pode informar isso na aero, qual foi o problema? Qual é o tráfego e o portão? Confirma a intenção, é solicitar alguém responsável do IBAMA no portão 01? Eu estou entrando em contato com a infraero solicitando o responsável do IBAMA aí. Gol no 759, a Juliette confere 360 para Guarulhos. Está pronto para a cópia? O gol no 759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após posição Brit, onde intercepta Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5015, frequência do controle 120.8. Gol no 759, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Por nada. Passaria do 2223, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia. No ponto de espera chame torre em 1-8 decimal 95, QNH 1-0-5. Mike táxi Foxtrot Sierra. Tá livre o acionamento, chama táxi. Gondola 759, coordenando com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. Dois, passageiro autorizado a alinhar e decolar, então no 0130 graus, no 0 menos. Trouxe a copa B? 4, salive táxi, chama para ingresso. Dois, sim. Passareta, decolada 28, controle 1208. 1208, bom dia. Bom dia. No 649, informação até autorização por segura. O gol no 649, a Juliette confere, aguarde para a copa. E aguarde a copa. confirma, era nada que chamou só? Paulo Salvador. Salvador. No 092, povo autorizado, pistão 90, vento 11, 0 grau, 059, ajuste 10 no 5. Vira o povo, no 092. Paulo Salvador, bom dia. Bom dia. Confirme o Avianca para rebote? Confirma, senhora. É o Avianca Oscar November Kilo, posição 4. Solicita autorização de rebote para o pátio 3, posição 1. Aguarde o Avianca Oscar November Kilo. Positivo, senhora. Azul 4224, a Juliette confere, prepara Puca Transição Caju, é o número 3 para a cópia. Para o táxi 1759, a bordo 192, 3 horas e 50 galeão. O Gol 1759, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via táxi em Índia. No ponto de espera, chame Torre 198, decimal 95, GNH 10 no 5. 1895 via Índia, o Gol 1759. Até a próxima. O Gol 1649 está pronto para a cópia? O Gol 1649, autorizado Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda após direto. Aciona 5022, frequência do controle 120, decimal 8. Decola a pista 10 da direita, da El, Leda de Neto. 5522, 1208, controle, Gol 1649. Gol 1649, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Gol na curta linha, mantendo a 0. Após a companhia, mantendo a 0, Gol 1749. Fala 3, à direita, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 9, 9, 0, 2. Paulo Salvador, Gol 092. Gol 092. Autorizado saque Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 5, 092. O Papatango Golf Kilo Oscar está pronto para a cópia? O Papatango Golf Kilo Oscar autorizado Sierra Juliette do Tango, Sierra Ramalho, decolando da pista 17 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Vatap, Whisky 42 até Lapa, após Lapa cancela e prossegue visual até o destino. Aciona 5556, frequência do controle 120, decimal 8. Mais um minuto, mais que fosse para certo. Reto, confirme o pátio e o PLB. Foto para Sierra, decolagem autorizada na 7, 150 graus, 039. Esse táxi chame Tô em 118, decimal 95, o QNH 1095. 4, controle 1208. 08, voo 1971. O azul 4234 está pronto para a cópia? E vai chamar pronto em mais um. Sim. Golf piloto, direcionamento de ataque. O gol 1649, Coelhinho com a equipe Rocha, uma pronta para ataque. Bom dia. 755, bom dia. Pouso autorizado no 0, 140 graus, 059, altímetro no 095. Autorizado pouso, 755. O Oscar November Kilo, é o solo voltando? November Kilo na escuta, senhora. O Oscar November Kilo, devido à movimentação no pátio, vai aguardar mais uns 7, 8 minutos para o reboque? Positivo. Estou aguardando então, obrigado. Azul 4234, agora pronto para a cópia. 4234, agora de cópia. Do táxi até a entrada do pátio principal, aguardando com o número 2, ponto de espera. Solo 38 à direita no 219. Direita 219. No 755, pode. No 755, táxi autorizado via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa vai dar a cidade. minuto e 45 segundos. Para o táxi, voo no 649, 2 horas e 50, alterna Aracaju, 22 a bordo. Confirmando o QAB? 1-2-2. Ciente, táxi autorizado em frente à direita, até o ponto de espera da pista 10, o vento, correção, o ajuste no 0 no 5, torre em 1-1-8-9-5. Ok, no 0 no 5, 18-9-5, o gol no 6-4-9. 35384, segue o Boeing da Gol até o ponto de espera, chama a torre em 1-1-8-9-5, ajuste 1015. 9-5-3-5-3-4. No 755, segue a retaguarda do ATR da Trip, está em táxi até o ponto de espera, seu portão é 03. Após o ATR, portão 3, 755. Torre, posição, 649, 0. Condições de linha decolar separado, gol 649? Afirma que sim. A linha decola sem parada 10. 1-1-0 graus 089. A linha decola sem parada 1-649. Autorizado Salvador Recife, via rota do plano de voo, nível 350, saída Pouca, transmissão Caju. Decolado no 0, curvando à esquerda, o código 5021, controle 120-80. Copia o Golfo Kilo Oscar, autorizado ingresso no 17, chama alinhado e pronto. Estimativa então, ingresso na 35. Confirmando para o pátio 3. Mantenha o ponto de espera da 10. 4-2-3-4. Livre acionamento, puxe bem em coordenação com a equipe de solo e freio. Guarde cota, breve. Volvo no 0090 graus 049. Livre pouso 10, chiné 6225. Coro 649, decolador 4-3-1-2-0-8-controle. Quilo na escuta do solo. Positivo, senhor, na escuta. Posição 4 do Pat 1 para o Pat 3 ou Pat 3 para o Pat 1? Pat 1 para o Pat 3. Gente, aguarde um minuto. Positivo, na escuta, obrigado. Azul 4-2-3-4, tem estimativa para o seu puxa? Estou puxa. Grato. Colagem autorizada no 35100 graus 059. 384, alinha e mantém na pista 10. confirmando 3 horas e 50, autonomia. Grato. Quando pronto, livre táxi até o ponto de espera. Via Índia Alfa no ponto de espera, torre em 118, decimal 95. Azul 4234. Quando pronto. Falando 219, boa, 86225. Bom dia, Chené 6225, livro 76225, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Chené 6225. 100 graus, 0 7. Oscar, decolou controle 1208. Controle 208, igual sinal. 6225. O azul 4234, após início de táxi, vai dar passagem ao Fokker 100 da Avianca, que vai partir no portão 1 do pátio principal. Mano, se o senhor já iniciou o táxi, prossegue até o ponto de espera. Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1015. Colosso 47, controle 1, 6225, da Oxané, da passagem ao Embraer da Azul, que táxi até o ponto de espera após ingresso Juliette, portão principal. Gente, da passagem Azul na Juliette, após ingresso pro portão 01, na Oxané 6225. Delta Guardian número 2. Auto Tower, good morning, Sideral 9970. Sideral 9970. Here's land runway 10090 degrees 05 north. Altimeter setting 1015 landing gear lock down and lock at the clip land runway 10 Sideral 9970. Seguinte, grato. Mantenha o ponto de espera, azul 4234. Data Guard, cópia número 2. Confirma? Roger, stand by. At your discretion, wait for copy and then taxi. Oscar November Kilo, autorizado início do reboque, posição 4 até o patch 3. Positivo, November Kilo, ciente, iniciando o reboque, mantendo escuta, obrigado. Bravo Kilo Isca, pronto, copy. Kilo Isca, autorizado... Salvador, com TGL em Veracruz, decola da 17, comando à direita, ingresso corredor Axerres, estando 1000 pés, transponder padrão 0116, controle 1208. Que o táxi no pátio 4 chama para ingresso. 970 da Sideral, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Táxi autorizado via Kilo Pátio 3, Sideral 970. Mike Eco Delta e Sideral, frequência do solo agora é 121.1. Sideral 9970, me escuta? Oscar November Kilo, mantém a posição aguardando a aeronave da Sideral parquear no Pátio 3. Positivo, senhor. Vou parar agora. Quatro, dois, três, quatro, decolado 5-2-1-2-0-8, controle. 2-2-0-8, azul, 4-2-3-4, bom dia. Bom dia. No MBQ da passagem aeronave da Sideral, após continua o reporte. Positivo. Pronto, parado. Oscar November Kilo, mude para 121 decimal 1. 121 decimal 1. Mike Eco Delta na escuta? Mike Eco Delta, ground frequency now 121 decimal 1. Ingressamento, Mike Tchelhoff, Gilataxi. Viking Souls on board 06. To taxi call tower on frequency 118.95. Bafk Luiz, que decolador 571208, controle. Bafk Luiz, que decolador 571208, controle. Entering runway 17. Bom dia, prossiga. Eu estou em contato com o pessoal do táxi do Rio Norte, do Rio Sul. Utilização, registro com informação do IBS. É, 121 decimal 1 no solo. Ah, pois sim. Mike Echo Delta, clear to enter runway 17, come in, ready to take off. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4299, estabilizado LS, pistão 0 visual. Azul 4299, continua a aproximação, chama no externo, bastante travado. 7 portará no externo. Salvador, voo 1827. Uno, dois, uno, décima uno, solo agora. Marcador externo, azul 4299. Mágico Delta, clear to take off runway 17 at 130 degrees 059. Certo, Delta de cópia. Ok, sir. Azul 399, pouso autorizado na 0150 graus 069. Baixou, travou? Afirmativo, baixado travado, livre pouso. Entendeu. Paxel Alfa, livre táxi, já para o ingresso. Paxel Alfa, copiou?